Então confirme o POB com a torre agora em 1986. Travou com o mundo alto, na Lima, pode ser travamento, pode estar abaixo agora. Gente, Alfa Vitor Juliette, prossegue o táxi via Pátio Uno, após Juliette e Alfa, e no ponto de espera da chamada Torre 1-8-6. Uno alto, Alfa, chamada Torre 1-8-6, lá, travou com o mundo alto. Guardião 06, chame Torre 1-8-6. Gente. Controle de Salvador, boa tarde, é o Gol 1755-200 para 160, informação Sierra. Gol 1755, aciona a identificação, via chegada BOMF, desça para 4.000 pés, que é legal no 0-0. Na BOMF para 4.000, 310, 1-7. 06, prossiga. Na rotatória, a intenção é pouso no pátio da EBTA. Autorizado para você, cabeceiro no 7, em táxi até a IBTA. Ok, prossiga para a final da 1-7, vai aproximar sobre a cabeceira 17, sem interferir com a final da 1-0, ok? Afirmativo, ciente da proibição 1-0, prosseguindo em táxi para a IBTA após a autorização. Ok, chame no solo controlado sobre a 17, venda de 100 graus, 1-4 nós, guardião 06. Vente 06. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa Romeu, Serra Papa Oscar. Serra Papa Oscar, cheque trem. Guamará, baixar e travar. Estimativo, vento de 100 graus com 15 nós. Quente. Autorizado Salvador, Manati, 1000 pés, decola 1-7, curva direita, corredor axé. O controle opera 198, responde 0125, cotejo. 1-7, direita, meu pé, corredor axé, 0-1-2-5, estacionar 2, controle. Correto, POB? 02. Acionamento táxi decolado com a torre 198. Confirma, torre 198. Confirmando, 1-1-8-6. 6327. Prossiga o acionamento 327. Coordenar o final, por gentileza, 170. 1-7-0, confirme? Isso, ou 1-5-0. Você travou, Serra Papa Oscar. Serra Papa Oscar tem livre pouso na pista 1-0, vento de 100 graus, 15 nós. À esquerda e próxima à cabeceira 17, tem um helicóptero. Vai pousar pairado sobre a 17, não vai interferir com a sua aproximação. Serra Papa Oscar. Ciente, tem um pouso autorizado na 1-0, Serra Papa Oscar. Mike é com o Vitor, acione e chame táxi. Coro 60, final, o chamado 6327. Coro 925, desça para 2.000 pés, reposta visual localizador. Afirmativo para 2.000 pés, chamará no localizador, Coro 925. Autorizar o táxi até a BTA, guardião 06. 706. Alfa Victor Giliente, mantém o ponto de espera. O Alfa Victor Juliette, condições de decolar de imediato após a pista liberar? Afirmo, bota atenção. Confirme? Firme, bota a Victor Juliette. Batata, vamos lá na frota, porque eu vou matar o celular. Gol 1925, chame torre, 1-8-6. Ok, 1925, obrigado. Prosseguindo para a IBTA, o guardião 06. Chino solo controlado, guardião 06. 06. Uma informação, Terra. TAM 3567, essa identificação, via chegada BOMF, desça até nível de voo 050. 050, pode voar a Lagoinha? Autorizada a Lagoinha, TAM 3567. Direto da Lagoinha, descendo para o 050, após o dia, 3567, obrigado. Utilizável? Para o trecho que o senhor irá prosseguir, sim. Ah, muito obrigado. Então, 219. Informe só o pátio que ele vai estacionar? Geral. Ok. Tango Kilo Quebec Serra, para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 1 na 8 16. 4 6, obrigado. Para Delta Kilo para o pátio 3. Delta Kilo para o pátio 3, então, tá bom. 4 Kilo para o pátio. Guardião 06 já controlou? Controle Salvador, boa tarde, controle 24. 340, copia? Prossiga. Autorizado Petrolina 340, via Pesulu 20, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. O controle opera 1998, transfúlio 5071, cotejo. Autorizado 340, Petrolina, Pesulu 20, decola da 10, curva esquerda na Momo Flock. 198, controle 5071, transponha. Dá 10, alinha e mantém. Atenda para o carro, da aeronave na final da 10, é o tiro do FLA, mantém na 10. Oceaner 6321, boa tarde, Ciente da Sierra, 380 Brasília. Oceaner 6321, Brasília 380, copia? Copia. Autorizado Brasília 380, via Pesulu 17. Decola 10, com a curva direita, saída Gole, transição Ofito. O controle opera em 1998 e o transponder 5103, cotejo. 380, Pesulu 17, decolada 10, curva direita, Gole Ofito. Controle 198, 5103, transponder, está no gate 56321. Copiado, Oceaner, quando pronto, só me puxa o acionamento. Pronto, chamará. Prossiga. Uma parte da GPA, então agora prosseguir. Tem condições de efetuar esse táxi sobre a grama? Não copiei. Da autorização, o Guardião 06. Torre, boa tarde, azul 4198, ponto de espera 10. Número 2, mantém, 4198. Mantém, 4198. Mil pés, decola da 17, a curva é à direita no corredor Axé. O controle opera em 1998 e o transponder será o 0143, cotejo. 755 dessa via para 2000 pés, que é legal no 010, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Dessa via para 2000, reposto estabilizado no localizador. Com sua transmissão, novamente cotejamento Romeu Papatango. Bec Serra tem livre pouso na pista 17, o vento é de 100 graus, 149. Autorizado com 17, que é o Bec Serra. Guardião 06, mantém a posição em aguarde. Aguardando. Tem livre decolagem 100 graus com 15 nós, Alfa Victor Juliet. Meu papatango está no passo 4, confirme. Azul 4198. Iniciando. 419, ali mantém a posição no zero, obrigado. 3. Chamada saída do pátio 3, 9, 10. Solo, bom dia, boa tarde, aliás, eu vou 1785 para informação de tráfego. Tá. Livre o táxi sempre para ingresso, Mike Ecovita. Chamada para ingresso. Galeão 360, a rota será via para o esqui 50, após Bidev, via para Novembro 857, por seguro, Pesulu 16, Gruf, Pesulu 14, Toquinho. Decolando 10, curva direita, saída é a Dael Leda, e após Leda, Bidev. Controle Salvador, opera em 1998, transponder 5042, cotejo. Está autorizado o nível de voo 360 para o gol 1785, decolando a pista 10 com curva à direita. No perfil da EL, após Leda, após Bidev. Para interceptar no via Upper Whiskey 50. Após a Upper November 857. E após Porto Seguro, Upper Zulu 1612. Transponder é 5042. E a frequência do controle é 119, decimal ponto. É 11980, gol 1785. Correto, quando pronto, em posicionamento, informa o gate. Está no gate 4, vai chamar para o puxa acionamento, gol no 785. O Mike é convicto ali em decola sem parada? Que é convicto ali em decola sem parada? Ali em decola sem parada. 100 graus, 14 nós, Mike é convicto. Autorizado, chama para ingressão no 7, Mike Bravo Uniforme. São 3567 dessa via para 4000 pés, que negar no 0 no 0. 4000 pós via 3567. Ok, autorizado, só atento o helicóptero aqui decolando a cabeceira 17, Alfa Victor Juliette. Visual com tráfego, Mike é que o Victor informe quando visual com o Charlie 150 cruzando o seu eixo de decolagem da esquerda para a direita, 1000 pés. Informará quando visual, Victor. 4198, pode decolar? Pode, agora pode. Vento de 100 graus, 15 nós, 4198. Grato, 4198, livre decolagem do seu 90. Canal de pronto, uniforme. Quer que o Victor está visual? Ok, está visual. Ok, mantendo a separação visual com esse tráfego informado, 500 pés inicialmente no litoral, tá, não, suba 1000 pés, mantendo a separação visual, e aguarde transferência junto ao controle Mike Eco Vitor. Aqui em ascensão para 1000 pés, o tráfego já superou o Vitor e chamará o controle. O meu Papatango chama para ingresso, no 7. Mike é com o Vitor. Chame o controle de 119, hein? Papa Romeu de November Alfa, mantenha 1500 pés no corredor Vera Cruz, até Porto Paripe. Sabatango, Alfa Vitor Direto, mantenha 5 condições visuais no meu pé, já posso ir fora da barra. Controle, Mike, é com o Vitor. Papa Romeu, Mike, é com o Vitor. Mantenha 5 condições visuais no meu pé, já autorizado, vai direto Manati. Vou direto a Manati, meu pé, Zica. Aqui é com o Vitor, é a porta 20 milha de Salvador. 20 milha. Controle Salvador, é o Azul 41, na noite, decolou para o Sano Zero. Torre 18-6, agora no 7-5. Azul 41, na noite, decolou para o Sano Zero. Azul 418, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Perfil da Dael 380, 4118 da Azul. Salvador 35488 para descer. 35488, desça até nível de voo 050 na chegada Mari. Correção na chegada Man. Chegada Mari. Chegada Man, 35488. Aman. Bono 755, passando o marcador externo, baixar a travada. Tem livre pouso 1-0, vento de 100 graus, 1-4 nós, 1-7-5-5. Livre pouso 1-0, 1-7. 0-3-5-6-7. 3567, reduza para 220 nós. 220, 3567. 9, São Paulo, Congonhas, aguarde cópia, nós já temos aprovado 360. Ok, obrigado. Paulo, boa tarde, Papa Papa Alfa, Tony Mike na parte da Baiteia, por seguro 180, conforme. Alfa Charlie Mike, é isso? Afirmativa, Alfa Charlie Mike. Ok, Alfa Charlie Mike, nós ainda não temos o plano. Informe estimado de calls fora. Guarde, vou procurar saber aqui, seria. No 399, São Paulo, Congonhas, 360, copia? Copia, 360, São Paulo. Autorizado, Congonhas 360 via Bridge, Upper Zulu 16, após Belo Horizonte, Trive e Pira. O decola da 10, confirmando, a curva é à direita, saída da Euleda após Leda Bridge. O controle opera em 1198 e o transponder 5111, Cotege. É, 360 para São Paulo, Bridge, Upper Zulu 16. Belo Horizonte, após Trive, Pira, Euleda, qual é o término aí? 10, curva direita? Afirmo, 10, a curva é à direita na saída da Euleda Bridge. Da Euleda Bridge, 5-1-1. Correto, quando cansa o posicionamento, informe o gate. Posição 3. Copiado. Olha, Papa Papa, Alfa Charlie Mike, seria que o plano foi feito para 1840. 1840, sim, iremos entrar em contato com a IS, Alfa Charlie Mike. É. Em graus 14 nós, Mike Bravo Uniforme. Guardião 02, autorizado na presente, comprou a do. Farol de Itapuã, lateralmente aqui, paralelamente, ok? O Guardião 02, chama para o solo. Romeu Papatango ali mantém. Ali mantém, Romeu Papatango. Ono 755, solo 22, libere na Eco, solo 219. Eco 219, Ono 755. Papo Uniforme Golfo para a Sierra. Confirme, não fez plano de voo? Salvador, boa tarde. Voo no 755, livrou Foxtrot na Cisco. Livrou no 755, taxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Chame na saída do pátio para prosseguir. Alfa, Kilo, Pátio 3, chamada na saída para prosseguimento do táxi no 755. Essa pode é 102, grato. Conda 24, chame torre, 198, décima meia. 86, conda. Mike Bravo Uniforme decolado aos 23, chama o controle 119.8, bom voo. Bravo, grato. Torre, conda 24, tá no fui ali. 12 horas, 3 milhas, rumo Nordeste, mantendo 1.500 pés, é o Charlie 1150. Gente, até 2.500, tem o transcurso aqui, eu sou 3567. Quando? 7 na agora. 09, presidente da Sierra, solicita autorização para conflito. Fez voo 1180, saída agora. 1180 agora, graças a 3567, autorizado o ILS? 3567, autorizado, reporte estabilizado, localizador. Reportará no localizador, 3567. 0, confia. Afirmativo, cara. Autorizado, confia em 360, rota será via Upper Zulu 16, decola da 10, curva à direita. Saída da Euleda após Leda Bridge. Controle 1998, transponder 5107, cotejo. Ok, autorizado, nível 360, Upper Zulu 16 será a rota, a saída será Tá, é o Leta, aposta Sprint. Vai decolar com a 10, com a primeira curva à direita, controle é 119.8. 5107 é o transponder, o TAN 3217. Correto, TAN 3217, quando pronto, sobe em posicionamento no 09. Esse manda pra puxar acionamento, o TAN 3217. Bônus 755 na entrada do pátio. Bônus 755 vai prosseguir até o gate 08. 08 para no 755. Papapapá, Alfa Charlie Mike, na escuta. Na escuta, prossiga, Alfa Charlie Mike. Já entramos em contato junto à sala IS e estamos aguardando o plano chegar no sistema, ok? Esse estimado é dentro de, no máximo, em 5 minutos. Ok, estou aguardando. Solo Salvador, o TRIP 5219 para conquista nível 200, informação Sierra. Estabilizado, TAN 3567. TAN 3567, chame torre, 1 no 8, 216. 286. Para copiar, aguarde. Por conta, pastor. Papá Romeu, Fox, Bravo, Sierra, Campinas, 400, informe o pátio que encontras. Torre, TAN 3567. Sinal do X-Ray da 10, baixa travou. Sim, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso, né? Guardando o pista livre, 3567. 319, número 3, para copiar, conquista, 200. A sua escuta. Pastor, 32, Recife, 090, tá pronto para cópia? Autorizado Recife 090 via Golf 677. Decolada 10, curva esquerda, saída Conte. O controle opera em 1998. E o transponder é o 0276. Coteja. Eco, prossegue via Alfa e chame na Delta para autorização para prosseguir a parte de Alfa. Está levando na Eco, vai fazer a Alfa e chame na Delta para o parte de autoridade. Pesque, negar no 090. Autorizado, final do procedimento, reporte habilitado no localizador. Reportará no localizador, 35488. Copiado, pastor 32. Para o táxi, ir acimar a torre na frequência de 1 no 86. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6314, posição remota 1-3, para pushback acionamento. Gente, no, na remota está autorizado Ocean Air 6314, chame táxi. Campo táxi. O Papá Romeu Fox Bravo Sierra na escuta do solo. Ok, tô, a tua frequência tá falhando, ok? Quem modulou? Foi o conta 24. TAN 3567, como recebe? 5/5 agora. Ok, livre pouso, 100 graus com 15 nós. Livre pouso, 3567. Como 24, a gente recebeu informação da IS Militar, se o senhor poderá ingressar no pátio de autoridades assim que o cara que se posiciona lá naquele local liberar o setor, ok? Vai ter que aguardar aí na Taxi Delta. Afirmativo, aguardar aqui. Saída agora, ali, transição é val, transponder 5154, controle 199.8, decola 10, curva direita. Certo, Trip, quando pronto, chame posicionamento, pátio 3, confirme. Positivo, pátio 3. Sim. Para no táxi, voo no 785 com 160 a bordo, 4 horas e 3 de autonomia, treinando Campinas. Livre táxi via Índio e Alfa no ponto de espera, chama a torre 186, gol no 785. Índio e Alfa no ponto de espera, 118.6, 12, gol no 785. Paulo Salvador, família 223, boa tarde. 3-2, está na escuta? Salvador, passou 32. Sassaré 2231. Sassaré 2231 para Barreiras, temos o 340, copia? Copia. Autorizado, 340 Barreiras. 32. Decolando da 10, curva à direita, confirmando, curva à esquerda, saída Momo Alba, após direto Barreiras. O controle opera em 1998, transponder 5117, Cotejo. Autorizado, 340, decolando da 10, esquerda, após Momo Alba, após direto Barreiras, controle 598. Confirme o transponder. 5-1-1-7-2-2-3. Correto, quando o plano está em posicionamento na área remota. Oceaner 6314, pro táxi, PAB de 109, alterna Salvador, 3 horas. Tarde, ATP 5488. 5488, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando. Torre, é o gol no 785, no ponto de espera da pista no zero, pronto. 785, mantém o ponto de espera. Tá mantendo, gol no 785. Torre, eu vou falar mais de Nova Iberalfa, tá visual com o campo, por que isso vem? Fija Nova Iberalfa, chame na final de 3 milhas, da 17. Vai encurtar a semana na final de 3 milhas, Nova Iberalfa. Foi Salvador, Romeu Papatão decolado, linha do litoral, corredor chefe. Aos 30, chama o controle 198, acione normal 0143, Índia Novembro, Romeu Papatão. Sente acionado 0143, chama o controle 198, até regresso Romeu Papatão. 6321, coordeno com a equipe de solo que após a passagem da retaguarda do Airbus da TAM, está livre de seu pushback acionamento, chame para o táxi. Após o Airbus da TAM. Nível push de acionamento em coordenação, reporta táxi, Xané 6321. Salvador, é o Airbus 64, não se aplique. Voo 1399, coordene com a equipe de solo que após o parqueamento do Airbus da TAM no 04, ao lado, dá livre o seu pushback acionamento, chame para o táxi. Vai coordenar o voo 1399. Tá 3567, livre ingresso no pátio 1, no portão 04. 04, autorizado pro 3567? Afirmo, 356704. Prossegue até 04, 3567. Vamos para o pushback acionamento, tá 3217-09. Tá 3217, livre pushback acionamento, chame táxi. Puxa acionamento, se quer chamar para o táxi, tá 3217. Foxtrot Bravo Sierra, copia. Alfa Charlie Mike, copia. Empatia. Alfa Charlie Mike, Porto Seguro, nível 180, aprovado, via Golf 677. Decola da pista 17, perfil de saída da Eolê de Ilhéus. Transponder 5137, controle 1198. Gente, autorizado, Porto Seguro, nível 180, para Golf 677. Decola do 17, a saída da Eolê de Ilhéus. 5137, no transponder 198, é o controle. Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, cotejamento correto. Confirme o pátio que se encontra. Tá no pátio da Baité. Alfa Charlie Mike, para acionamento e táxi, torre 1186. Confirme o PLB. Tá com 7 a bordo. Acionamento e táxi, 1862. Alfa Charlie Whisky. Ficou caído, gente. November 91 Charlie Whiskey 66 Mile North East of Salvador VOA flying heading both to both arrive. Okay, we got what's the heading? November 91 Charlie Whiskey fly both to both arrive report to descent. Okay, I understand. I think you said the bump arrival. Do you want us to go to Algonias now or take a heading or what?